Uma cena que cortou o coração de policiais, membros da imprensa e a equipe da Delegacia de Homicídios, Criminalística e Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. O desespero de uma mãe na noite desta segunda-feira, por volta de 22 horas. O informado à Central de Operações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é que na rua Angatuba havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo nas proximidades da esquina com a Avenida Írio Manganelli. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que próximo ao colégio Olavo Bilac, na Gleba Guarani, um homem já se encontrava em óbito. A vítima foi confirmada como já em óbito e o local então isolado pelos policiais militares e pela equipe do SIAT. Com a chegada da perita criminal Vanessa, foi periciado o local e a vítima identificada como Daniel Pedroso dos Santos, de 20 anos. Identificação essa fornecida pela mãe, pois, segundo a mesma, ele não portava documentos quando foi assassinado. Segundo populares, a vítima trafegava em via pública em uma motocicleta Titan Fan com placa de Foz do Iguaçu, quando dois indivíduos em uma outra motocicleta de cor preta teriam emparelhado com o mesmo e efetuado disparos a curta distância. Ele caiu da moto, os atiradores pararam, aproximaram-se novamente e efetuaram cerca de 9 tiros de pistola, sendo todos na face. Apenas o primeiro tiro teria sido nas costas. Depois de levantamentos feitos no local, a vítima foi encaminhada ao IML, onde, submetido a exame de necropsia, foram retirados os projéteis que ainda estavam no corpo, sendo liberado em seguida para os familiares providenciarem o sepultamento. Obviamente, depois do reconhecimento oficial e apresentação de documento com foto. Daniel Pedroso dos Santos, de 20 anos, já havia sido alvo de disparos de arma de fogo no bairro Três Lagoas. Segundo informações, ele estaria envolvido em pequenos delitos e seria investigado por forças de segurança por envolvimento com o tráfico de drogas. Qual a informação que a PM já tem a respeito desse homicídio? A informação é que esse jovem aí, ele já tinha sido vítima de disparo de arma de fogo uns tempos atrás, na borracharia, logo aqui embaixo, né? E o que foi levantado aí com alguns indivíduos é que outros dois indivíduos chegaram numa moto preta e realizaram disparos de arma de fogo contra Daniel Pedroso Santos, esse indivíduo aí que tem aproximadamente 20 anos de idade. Danielzinho já tinha passagem pela polícia, suspeito de tráfico. Havia uma informação de que uma arma teria sido dispensada nas proximidades. Até o momento não foi possível a localização dessa arma, né? Bom, a equipe ainda não tem conhecimento a respeito disso aí. O procedimento agora é encaminhamento do corpo para o IML, agora com a Polícia Judiciária. Soldado, e o baleado lá da Rua 21 de Abril, tem ligação com esse crime? Acreditamos que sim, pelo que foi levantado aqui com algumas pessoas que estavam ao redor. Eles vieram, realizaram os disparos aqui e na sequência já foram ali nessa rua e realizaram disparos contra esse outro indivíduo, né? Pelo que foi passado pelo pessoal do bombeiro, é código 1, foi apenas estilhaços aí. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.